dia me perguntaram por que engordei tanto. Mano, eu tô comendo dinheiro, capitão do meu time, não capitão do mato. Capetão tá na curva com a caneta e o contrato não assinei. Querem cura gay? Não assinei. Não é bomba que te deixa forte, alfacinei. Os bikes sempre me olhou torto, eu fascinei. Assista os otários, me deixei em paz. Ele atira bem no paintball, tipo acha que é prefeito jogando Sin City. Nem passaram no AB, tão julgando os outros. Palhaços com cara de mal, chamem de it. Nesse jogo se acham Barça, comigo é lona. Em todos os sentidos, surreal. Como que ele pensou nessa? Esse Jong é foda. É cada ideia, mano, surreal. Sou da leste, feio, Cardoso é só lazer. Geração elevada, mano, é só lazer. E que não se peita minha banca, ah, seja tão igual o César, um careca de saber. O mano entrou de salto alto, no entanto, nós até sem chuteiro é só a gol do meio de campo. Os meninos é mil graus, espírito livre, tipo que empina a moto com dois pés no banco. Sou referência pros 69, vivência com os camarada. Conceito na minha área, ainda sorri na sua quebrada. Não pega nada. Eu já vi que não é isso tudo quando vi as quadradas. Minhas amigas do peixe são minhas correntes. Já foram minhas inimigas da perna. Minha autoestima tem crescido tanto que hoje em dia eu chamo ela de divida externa. Roupas caras, compradas no site Farfetch. O fetiche dela é eu de cueca da Gucci. Tanto faz desde que ela sente no cacete. Amor, olha como a gente se tornou fútil. Eu não me consagrei pro refrão chiclete. Amo moça, mas já me esqueci seu nome. Me disseram cuidado, menino. Não se cospe no prato que come. Desperdício hoje que amanhã cê passa fome. Sem trocadilho, mano, escuro é os nossos que some. MC é o caralho, eu sou sujeito homem. Me dá meu copo que já era. Sei que sou, mas que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço e tá tenso. Nós é jogador, então faço um favor e me traz um licor. Eu sei que sou, mas que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço e tá tenso. Nós é jogador, então faço um favor e me traz um marro. Liga pro Sidoca pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Liga pro Sidoca pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Pode pá, então fiote, pode que eu tô além. Nossa tropa é louca, ela contém. Tô fazendo acontecer, por isso cê bela vem. Então fica mais um pouco, mina bem. Ainda vou ter que fazer cada verso virar libra. Sua mente calibra. Ainda vou ter que fazer cada verso virar libra. Nós raça fira. E eu não sou de fazer trato, mas eu fiz, eu vou cumprir. Camisa 9 tá no campo de chavano do Rashi. E quanto tempo cê perdeu pra tentar ser um pouco nós? E quanta gente cê perdeu pra poder dar valor à voz? Hoje fala fácil, né? Hoje já se viu, cê não tem a view, né? A view, mano, cê mentiu, tá? Que pariu, mano, essa bicha se toca. Tenta lá falar com ela que ela te corta. Eu me sinto só, vários ao redor. E as mina te procura, procurando eu. Tão da visão menor, oh só, que ela liga pro coiote procurando Deus. Pra falar que bateu, foi os que cara. Liga lá pro Jonga, traz a mala. Tirou mano no site, tomou bala. Meus mano pilotando, fala. Mina faz a mala e sobe o jato. Se doca, tá cheio de ouro, quitado. Menor tá chato, fala que tá feito trato. Mas nunca cuspi no prato, que se pacto, se eu for preso vai ter que ser desacato. E o cupido só me dá problema. Só as mina rouba a cena. Se doca do menor sem pena. Nos versos não bota algema. Sei que sou, mas que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço e tá tenso. Nós é jogador, então faço um favor e me traz um licor. Eu sei que sou, mas que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço e tá tenso. Nós é jogador, então faço um favor e me traz um marro. Quem aprende a escrever conhece o peso da caneta. O poder, a dor, o prazer, o que for, o que sair dessa gaveta. Entre os milhares de olhares, são milhões de frustrações. Todo orgulho e migalha engolidos em trilhões de prestações. E no trilho desse trem que balança mas não cai, igualzinho trabalhador dentro de. Equilibrei minhas emoções e compus o meu jardim flor da pele. Pelo menos se sentir emane e de peito aberto encare. O tempo e suas artimanhas. Temos o mundo, a vida, quase nada. Tudo isso junto, o que se sabe sobre sonhos. Ei, deixa eu fazer diferente, tentar trazer luz pra gente. Ser mais luz daqui pra frente. Além dos postes, faróis, traçantes, estrela cadente. Deixa eu trazer luz pra gente, tentar fazer diferente. Ser mais luz daqui pra frente. Cada linha uma semente. E eu canto pra te contar que foi bom que te encontrei, né? Convenha. Li sobre nós em lugar. Só não lembrei de te ligar. Ah, perdoa. Mas que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço e tá tenso. Oh, nós é jogador, então faço um favor e me traz uma rola.